Salvador, bom dia, 3733, pode estar no lugar pronto. 3733, bom dia, Lima 10. Lima 10, 0733. Oscar Lima X-Ray, solo decolado 02, controle 1, 19, 35. Controle 1935, Oscar Lima X-Ray. Salvador, eu vou no 2065 para tiver questionamento na posição 10. Gol 2065, autorizado, puxa acionamento, chame táxi. Autorizado, pushback acionamento, mais um para o táxi 2065. Azul 2772, decolado 03, controle 1, 9-35. 9-35, obrigado, bom trabalho. Do pushback no gate 10, o tráfego não vai interferir no seu procedimento de parqueamento. Ciência, então, Grasa Pote 1, para 9, ciência 09 da companhia no 10, ou no 621. Autorizado decolar, pista no 0, vento 1 no 0, grau 0, 6, 9. Deve decolar então, no 0, tá, 3733. 65, POP 182, 420 de autonomia alternativa Campinas. Voo 2065, livre táxi pelo pátio e Índia, ponto de espera da 10, chame a torre, 1-8, decimal 95. Pátio Índia no ponto de espera, 2-8-9-5, muito obrigado, um bom dia. Voo 1-6-4-8, 5 aeronave da companhia passar o eixo da Juliette. Prossiga para o gate 1-0. Paciente, prossegue para o 1-0 após a aeronave da companhia 6-4-8. from the Ocean 601, 1002, request pushback and stand up. Ocean 6311, wait a minute, traffic taxiing at 811. 2 minutes, Ocean 6311. Okay, roger, Ocean 6311. Salvador, bom dia, azul 5196, está estabilizado já visual com o campo. Azul 5196, bom dia, autorizado pouso, piscina 0, retorno 0 grau, 059. Pouso autorizado, azul 5196. Torre, bom dia, gol 2065, aproximado ponte espera no 0 próximo. Gol 2065, mantém ponte espera agora. Mantém, 2065. Pushback acionamento, gol 9098, na ponte 05. 0098, tá autorizado. O pushback acionamento, chame táxi. Autorizou o pushback acionamento, gol 9098. Alinho mantém, piscina no zero. Alinho mantém, 1-0, 2-0-6-5. Sola Zuno 0, direita solo 2-1 nas mãos. Vira direita solo 2-1-1, azul 5-1-9-6. Autorizado a decolar piscina 0, vento 1, 30 graus, 089. Tiro sem livre decolagem, 2065 no 0. Boa, segundo 96, só luzinho nesse mundo. A Livre via Alfa chama antes da Juliette azul 5196. Ocean 6311, 104, descend 004 hours, 2 0 minutes, Roger, Ocean 6311, clear taxi, via India, at rolling point, runway 10, contact tower 118.95. Thank you, Roger, 2 hot points, and then 118.95, thanks for having a nice day. Pegou 9098, livre táxi em frente, via Bate Índia e chame a torre no ponto de espera da 10-1895. Bate Índia, chama a torre 1895, ponto de espera da 10-1898. Obrigado aí, quase bom pra falar. Salvador, boa, 3896, passando de perto, baixar de trabalho. 3896, autorizado, posto 0, Salomão 1184, autorização PC. Bom dia. Poderia repetir para o solo, a transmissão foi intermitente. Afirmo, é o 1184 da Gol para Recife. Ok, Gol no 184 para Recife está autorizado. Recife, o nível 370, conforme o plano apresentado. Decola da 10. Saída Puca, transição Caju, controle 119.35 e no transponder 5454. 670 aprovado, conforme o nosso plano, decola 10 na Puca Caju. 119.35 controle após 544 transponder para o gol 124. Gol no 184, correto, cortejamento, só chamar para o pushback acionamento. Azul 5196, mantendo sua separação com a aeronave da Gol, autorizando o gate 3 quando possível. Meia, solo, sino meia, direita, solo, 2-1-1. Direita, 2, confirma a frequência do solo. 1-2-1-1. Solo, 3896, livre, táxi via Alfa e Juliette, portão 05. Alfa Juliette para 0532. Alfa 0539 autorizado. Pouso pista 10. Pouso autorizado na 10, 1-0-1-3-9-9. Tan 3896, ingresso gate 5. A 301 autorizado, leva até fechando zero. Line up, mantém 6311. Desde 94, solo 07, direita, solo 201, spawn. Direita, som 2. Confio? 1211, solo. 1219, bote. Salvador, bom dia, eu vou no 394 livre. Vou no 394 livre táxi via Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette para 08, vou no 394. Pushback acionamento, vou 1184. Vou no 1184. Vou no 1184. Observe a aeronave da Azul que vai parquear no gate 3, à sua direita, tá, na sua retaguarda. Assim que a mesma finalizar o parqueamento, inicie o push e acionamento em coordenação com a equipe de solo, chame táxi. Voz Azul livre de matar. Bom dia. Bom, 0098, bom dia, autorizado, Alema, até pista no zero. Alema, até 90, bom dia. Bom, 9098. Controle 1, 2, 1, 1, 9, 3, 5. 1, 9, bom dia. É o voo 9621, posição 9, na Índia. Sessão de tráfego, São Paulo. Voo 9621, aguarde um minuto, cofre. Guarda. Para o táxi Gol 1184, está com 137 a bordo do meu amigo 3 horas e 20, Maceió. Gol 1184, no táxi à direita, no ponto de espera da 10895, a torre. Direito, ponto de espera 1895, valeu, valeu. Estão no zero da colégio 3 horas, igual no zero na frente. Voo 1184, quando estiver pronto. Voo 1184, traçado Lema Tepes Transar. O nível 360, via Pêsulo 10 até Pubave, o Pêsulo 16 até Bravo Hotel Zulu, segue conforme o plano. Decolagem da 10, saída da El, transição Motiva. O controle 19.35 e o transponder. É o 5463. Utilizando São Paulo, 360 nível, Upper Zulu no 0, Pubave, Upper Zulu no 6, Bravo Hotel Zulu, DCT Mocho, Chomod, Upper Zulu 30 em Fitch. Rodão no 0, Dael Motiva, 1935 controle, 5463 o transponder, o voo no 621. Correto, voo no 621, chame o pushback acionamento. Chamará. Solo Salvador, bom dia, o Bono 648, ponte 10, Maceió, 350, a informação Índia. Bono 648, está autorizado Maceió, 350, nível, via Pêsulo 17 até Orago, após direto do Maceió. Decolagem da 10, saída Pouca, transição Caju. O controle 19.35, acione 5473. Autorizado 350 para Maceió, aerovia Pêsulo 17, Orago direto. Decola da cabeceira 10, Pouca Caju, 1935, controle e 5473 transponder, o voo 1648. Correto, voo 1648, chame pushback acionamento. Reportaremos pushback e acionamento 642. Oi, Salvador, bom dia. Gol 1094, estabilizado ILF. Gol 1094, está autorizado o posto pistino 0, vento 090 graus, 079. Ele pôs na 10, o 094. Gol 1184, decolagem 26, controle 1.9.35. 1935, gol 1184. Maceió, decola da 10, saída Pouca, transição Caju, controle. 1.9.35, E o transponder 5470. Autorizado 350, via Brasil Luna 7 Orago, pessoal do PT da PUCA, Caju, 19.35470, Xander 61 no 45. Sou Xander 61 no 40, e chame com o Xberg acionamento. Chamará, forma forte barulho aí atrás, é difícil compreender essa transmissão. Quatro fala 30, braço direito, outro fala 21. Eu vou no 04 Libra. 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1, vou 1, 0, Novo, eu vou 1094. Vou 1094, prossiga táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette, vou 1094. pelo 621 no... Escolha da torre? 621, prossiga. Voo no 621, confirme chamado pra pushback. Agora. Voo no 621, exatamente pronto? Falta só o rapaz do Finger. Chame pronto. Ele pode fechar. Para voo no 621, senhor? Gol no 2-1, no ciente, chame pronto pro pushback. Semana. Aproximando da Juliette, vou mandar na parte. Gol 1-0-9-4, mantém a posição. Vai manter a posição, vou mandar na parte. Salvador, Ocean Air 6333, autorização para Congonhas, informação em dia. Ocean Air 6333, São Salvador, Índia em curso, aguarde copo. Guarda, 6333. Salvador, agora 6219, agora pronto para posicionar. Louro 6219, autorizado o chefe de estacionamento, reposte pronto para o táxi. Guardará. De puxar a aeronave um pouco mais à retaguarda, possibilitar o ingresso de um Boeing da companhia 09? Afirma, senhor. Vai mais à retaguarda para possibilitar a entrada do colega na 09. Meia 21 pegou. Gente, grato. Voo no 094 na escuta? Na escuta. Ingresso via Juliette, táxi lento, informa o Boeing da companhia realizando pushback no portão 09. Após o mesmo liberar a entrada, ingressa no 9. O gol no 094. Gente, o gol no 094. Após a liberação do aeronave da companhia, ingressa no 9. Tá bom. Agora, 620, pronto para o táxi com 183, 420, Galeão. O 1621. 621, táxi autorizado, ponto de espera pistão no zero, via táxi em Índia, acho que é altímetro 1018, quando pronto, chame torre 118, décimo 95. Ele 18, Índia, quando no ponto de espera 1895, vai chamar, agora no 621, bom dia. Salvador, bom dia, o Azul 5197, posição número 3, autorização para Campinas, nível 340, informação. Azul 5197, informação Índia, confere, aguarde copo. Ok, poderia informar qual a saída prevista do 5197? Azul 5197, da Elo Leda Mótima. Da Elo Leda Mótima, ok, 5197, aguarda na frente. O 5197, pronto cópia? Pronto cópia do 5197. Azul 5197, autorizado via Bravo Quilo Papá, nível 340, via Upezulu 0. Decola pistão no 0 com curva à direita, saída da Euleda após Mótima, transponder 5511, frequência do controle 119, decimal 35. Está autorizado Campinas, nível 340, seguindo pela Zulu 10. Decola da pista 10, curva à direita da Euleda Mótima, o transponder 5511 e o controle Salvador 19.35, azul 5197. Azul 5197, conselhamento correto, reporte pronto nacional. A chamar quando pronto, azul 5197, grato. Bom dia, dois Salvador, bom dia, Bonomia 21, ponto espera 10, pronto e visual com traço na onda. Bonomia 21, mantém a ponte espera. Mantém. Azul 4207 ainda, 2 milhas espera. Azul 4207, pouso autorizado, pistão no 0, vento 130, grau 089. Nordestino é 61140, pushback estacionamento portão 612. Nordestino é 61140, autorizado pushback estacionamento, reporte, pronto táxi. Livre push, chamada para o táxi 61140. Salvador, Romba 03, aproximação final do localizador. Azul 407, fala os 43, direita 219. Direita 219, graças. Pouso autorizado para estacionar 0, perto no 3, 0 grau, 079. Pouso, rumo para 0, 3. Azul 4207, prossiga no táxi, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, 4207. Para o táxi, o Xenê 6140, POV 147, autonomia 0210, até na Recife. O Xenê 6140, aguarde. Controle, desculpa, tráfego 6333, você já pegou a nossa autorização? 6333, aguarde. Confirme. Posição é 6140, autorizado táxi, ponto espera 10, via taxiway Índia, ajuste 10, 18, quando pronto chame torre 118, décimo 95. Esse táxi está ponto espera 1485. 2-1, autorizado velhar e manter posição na 0. Ali manter na 0, agora 62. Oceané 6333, autorizado Serra Bravo. Serra Bravo, Serra Papá, nível 360, via Upper Zulu 10, decola pista 10, primeira curva à direita, saída da El Leda, transição Mote, para transponder 5476, frequência do controle 119, decimal 35. Paulo Congonhas, autorizado 360, 10 a pista, curva à direita da El Leda Motiva. 547, transponde 119, decimal 35, controle. Ocean Air 6333, portão 11. Despacho de prata, decolagem pressão 0, vento 150 graus, 079. Além, decola no 0, voo no 621. 76. O 476, Ocean Air 6333, corrigindo. Posicionar, 6333, correto, chame pronto, estacionar. Chamá-lo aí, senhor. Solo, Salvador, o gol no 648 para o pushback e acionamento. Gol, no 648, autorizado, pushback e acionamento, reporte pronto para o táxi. Autorizado, reportaremos táxi, gol no 648. Aeronave, confirme. Paulo Salvador, azul 5197, posição 3 para pushback e acionamento. Azul 5197, autorizado pushback e acionamento, reporte pronto para o táxi. Autorizado, chamada para o táxi, 5997. Terra Azul Eco, prossiga. Senhor 935, bom dia. O Eco, ciente, aguarde. Decolagem autorizada, pistão 10, vento 130 graus, 079. Decolagem no 060, 040. Então, Salvador, Papatango, Vitor, Celfox. Confirme. É o Papatango, Vitor, Celfox, está na rotatória, na interceptando a final do ano 7. Vitor, Celfox, ingresso final, pistão 7. Ô, Celfox. Zero 40, decolado ao 51, controle Salvador 120, vítima 8. 208, boa. Final passado travado, Vitor Cefó. Solo Salvador, o gol no 648 para o táxi com 1-1-7 no POB, 2 horas e 4 de autonomia, alternando Recife. Voo autorizado para o 7, vento 1-1-0 graus, 069. Terra Fox, voo autorizado para o 7. Táxi autorizado, ponto de espera pista 1-0, já taxiway Índia. Reporte no... através do portão 6. Via Sexo Índia, reportaram através do portão 6, gol, o no 648. O 21-1, Oceanair 6333. Oceanair 6333, autorizado para o chegar em estacionamento, reporte e pronto para o táxi. Autorizado a chamar a táxi, 6333. Para o táxi azul 5197-103 a modo, 113 alterna Ribeirão Preto, 4 horas e 40 minutos. Azul 5197, autorizado a táxi, ponto de espera pista 10, via taxiway Índia. Quando pronto, chame TOI 118-95, ajuste 10-18. Quem está autorizado via Índia, ponte de espera da pista 10, torre 118-95, ajuste 10-8, azul 5197. Azul 5197, confirme o POB. POB 113, 113. Através do 612. Bruno 648, chega... Embraer da Azul, ponto de espera. Número 2 na colagem. Ciente, gol, ou na 648, prossegue na retaguarda do outro. Bom dia, vou no 395, formação. Gol, no 395, informação Índia em curso, aguarde a autorização. Ciente da Índia não aguarda. Salvador, bom dia, o Azul 5197, ponto de espera da pista 10, pronto. Azul 5197, decolagem autorizada pista 10, vento 1-3-0 graus, 089. Decolagem autorizada pista 10, Azul 5197. O Dael Leda Morte lá. Dael Leda Morte, não vai pronto. Romeu, Serra, Zulu, Eco, pronto, cópia. Romeu, Serra Zulu Eco, autorizado voo local, EIMAR, decola com Proaçu, em coordenação com a torre, nível a 500 pés, transponder 0122, frequência do controle 11935. Sim, hein? Frequência livre. Taxa Chanel 6333, 1-3 a bordo, 4 horas, até na Galeão. Ponto de espera da 1-0, pronto. Olá, 648, mantém o ponto de espera. Mantém. E decolagem, chame torre 118, décima aula 5. Bom dia, isso é o pushback do momento, igual 3 a 5, agora do local. Contenar 6333, autorizado táxi, ponto espera pistão no zero, via taxiway Índia. Quando for o chame torre 118, décima 95, ajuste 10, 18. Cuidado, táxi, a parte taxiway Índia, ponto espera da 10, torre 1895, ajuste agora 1018, chanel 6333. Gol 1395, aguarde um minuto. Aguarde. Pouso autorizado pistão no zero, vento no 30 graus 079. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 739. 5197, decolador 59, controle de Salvador, 120, decimal 8, corrigindo 119, decimal 35. Decimal 35, bom dia, 597. Pá, nível 360, via Alta Zulu 10, decola pistão no zero, primeira curva à direita, saída da El, transição Leda. Mótima, transponder 5513, frequência do controle 119, decimal 35. São Paulo autorizado, nível 360, via Pernambuco 10, decola 10, curva direita, da El Leda Mótima. Transponder 5513, controle 1935. Gol 1395, cotejamento correto, reporte pronto para acionar. Sim, está pronto o gol 1395. Gol 1395, pushback e acionamento autorizado, reporte pronto para o táxi. Autorizado, gol 1395. Salvador 3198 da SAM, formação Índia, transfere como número 2. 0987, agora de Vista Livre. 0987.